Bom dia, Londrina. ZYJ 310, emissora de ondas médias, Rádio Brasil Sul, AM 1290 kHz. Estúdios e transmissores na Rua João Batista de Oliveira Filho, número 255, Jardim Monte Catini, saída para Ibiporã. É verão, bom sinal, já é tempo de abrir. Estamos vivendo o verão brasileiro. Super Rádio Brasil Sul, AM 1290. A maior e mais potente emissora do interior do Paraná. Brasil Sul.